Sì, le prepari Arbor o Fito, qua c'è qualche. Arbor o Fito, brigata. Grupo 2 aguarde aproximadamente 2 minutos, 3145. Gol 1077, portão 11, o senhor tem livre pushback acionamento, pushback em coordenação com o pessoal da Infraero, que irá controlar o teu através do portão 08. Chame pronto para o táxi no 077. Gente, ali vai botar o táxi em coordenação com o pessoal do 077. Gol 9083, eu solo? Prossiga. Meu perdão, senhora, eu passei a subida errada, é Arbor Elefa. Arbor após Arbor Elefa. Ok, obrigado. Prossiga. Libera a velocidade, abaixa o trem. Está livre, deixa para 2000 pés, o Senegal no 091, autorizado a final ILS. 2011, portaria estabilizada. De voo 360. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5443, voo 9083. Reprovação 360 Brasília, aperto Lua 17, decola 10, curva direita na Arbor Elefa. Controle de saída 208, aciona 5443, posição é 8. 5443, protegimento correto, gol 9083, portão 8, chame pushback acionamento. Chama. Na 6314, chame Recife 12545. Autorizado. Direto de táxi 3.0. Estamos com 1.7.8 a bordo, 3 horas de vitória, contando o valeu. 329, táxi aprovado via pátio índio, teu ponto de espera pistão 0, ajuste no 01, teu ponto de espera chame torre na frequência 10895, no 399, tenha um bom voo. Pátio 1 índio, teu ponto de espera 10, 10 no 1, 118, 3145, coordenação solo no portão 2, foi autorizado um gol passar a cauda em direção ao ponto de espera, assim que mesmo livrar o pátio principal na Índia, o senhor tem livre posicionamento no 2, chame táxi 3145. Faz o voo, aí vai autorizar o seu 3145. Salvador, boa tarde, passa na linha do 2231, repetitivo Barreiras, por favor. 2231, repetitivo Barreiras, eu tenho aprovado no 80, informação X-Ray.com. Passarelo 2231, autorizada para Sierra November, Bravo Romeo, nível de voo 180, via Whisky 42, até Lima, Alfa Papá, após direto. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição VATAP. Controle 120, decimal 8, transponder 5422, passaredo 2231. Agora com o plano 80, 5422, cotejamento correto, passarelo 2231, no portão 3, chame pronto para o pushback, assinamento. Salvador, o Gono 755. Gono 755, informação em curso X-Ray. Confins, eu tenho 360 aprovado, pronto, cópia? Afirmativo, tem que ser que foi autorizado, na escuta. Bono 755 autorizado para Sierra Brava, Charlie Foxtrot, via Cruzulu no meia, nível de voo 360. Decola da 10, primeira curva direita, subida da El, Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5432, Bono 755. 360, Perzulon 6, decola da 10, curva direita da Euleda Bridge. 1208, controle 5432, no transponder, Gol no 755. Protegimento correto, Gol no 755, portão 10, chame o pushback, acionamento. Choral, Gol no 755. Só pro Aracaju, Recife. Boa tarde para Aracaju, meio pés, correto? Confirme parte onde se encontra a pista de Angela do Colácio. Está para 2 mil pés, Senegal no 0 no 1, autorizada final ILS. 2 mil pés, com 1011, 3560, sem restrições em CAP. Decola 399, decolar 246, transfere controle 120, décimo 8, com voo. 208, bom trabalho, obrigado, 399. 73, Quint Deck Ray, autorização 340, Campinas. Menos já. Salvador, Gol 399, cruza 1600. 399, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 da EL, 399. X-Ray número 2 para a cota, senhora, guarde o metro. Pode me informar qual saída prevista? A prevista da EL, Leda Bridge. 3325, voo na 055. Tá 3145, taxa aprovada à direita, ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre 11095, 3145, tem um bom voo. 11, ponto de espera 18, 1043, 14. Oscar Mike Romeu, pronto, cópia. Oscar Mike Romeu, autorizado meu pé, Sierra Bravo Alfa Romeu direto, decola da pista no 7, comprou a norte. Controle 120, decimal 8, transponder 5425, Oscar Mike Romeu. Chame torre 9895. 895, boa. Controle Gol no 025, funcionando? Prossiga. Poderia confirmar a frequência do 120 mesmo? 13325, alterne 13395. 3625, 3395, graças. Dor, boa tarde, 1395 da Gol, passou em terceiro, estabilizado. 13595, confirme, já avisou com campo. O Gol 395, negativo. Sim, já pode avisar com campo, Gol 1395. Voltará. Após direto posição trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120, decimal 8, transponder 5450 azul 6973. 3340 Campinas, Upper Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, Trive, conforme rota, decola da 10, primeira curva direita, da Eoli da Bridge, 120.8, transponder 5450, 6973. Correto, 6973, porta 1, não chame pushback acionamento. Chamaremos 6973. Gol 1077, sim. 160 a bordo, a autonomia de 3:50 até na Campinas. Copiando no 077, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera com o 0, ajuste no 09. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, gol no 077, tem um bom gol. Teve táxi a Pátio Índia, botando a torre 18.95, obrigado, o gol no 077. 3217, para o 24. Copiado, portão 4, 3217, em coordenação com a equipe de solo, vai passar a cauda, um Boeing da Gol agora em direção à ponta de espera. Após a passagem do mesmo, o senhor tem livre para o pushback acionamento. Portão 4, chame pronto para o táxi, então 3217. Gente, após a passagem 09 na retaguarda, você aciona já para o táxi, 3217. São 3145, decolagem autorizada, vento 180 graus, 099. 3145, livre decolagem. Ponto espera, gol no 077. Mantenha ponto espera, gol no 077, boa tarde. Boa tarde, mantendo no 077. Vamos dar a sinal de identificação, voo ETAP, direção nível 050. Voando TAP, 050. 399, chame Recife 13325. Voo 3325, 399. Decolada 5-4, transfere controle, ano 20, décima 8. 3-0-8, 3-9-5 da Gol, ingresso aprovado para o portão 1-1, senhor. O senhor irá seguir, o senhor irá taxiar até através do portão 08. No, através do 08, seguirá o follow-me da aero até o portão 11. Ciente, 7 vai indo através do 08, seguiu o follow-me até o 1-1, o gol no 395. Solo Salvador, parque na linha 222, previsando com a pista acionada. Baixo 3, aprovado, 2231, chame táxi. Ataque, portaria. 0130, alinhar e manter. Passa a passagem e mantém o 1070. Setango Bravo, mantenha o nível 055, chame o controle Aracaju em 1203. O carro do Follow-me, segundo a 395. Sim, senhor, vou entrar em contato com o freio, só um minuto. Tudo bem, vai manter o través 08. Fica Mike, Romeu, chame na intersecção Oscar. Solo 56, direita, solo 1, 219. 219, obrigado. Tanto 3, 5, 6. 95, a infra-aero já foi alertada da situação. Muito obrigado. 077, decolagem autorizada, vento 1, 80 graus, 10 mais. Livre decolagem, bom, 077. Salvador, boa tarde, Gondo 925, autorização Brasília. Boa tarde, Gondo 925, a informação em curso é a X-Ray. Para Brasília, eu tenho o 360 aprovado, pronto, cópia. Pronto, cópia, 925. Gondo 925, subida árvore, após árvore, elefa, só um minutinho para a cópia, 925. Gondo 3560 na escuta. Aguardando a cópia, 925. 3560 na escuta. Guardando ingresso 3560. Alfa vai aguardar antes da Juliette para ingresso da 3560. Gol no 925, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Abrazulu 17, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120.8, transponder 5431, no gol 1925. Cliente autorizado 360, via Perzulu 17 até Brasília, na saída Arbor, após Arbor Elerpa, recolhendo no zero com curva direita, 120.8 ao controle, 5431, transponder para o gol 925. 5431, no cotejamento correto, gol 925, portão 62, chame pronto para o pushback, assinamento, senhor. Chamará para o push, 62, para o taxi 3207, a bordo do botão 186. Autonomia de 3.30, alternando Guarulhos. Guarulhos, 186, 3.30, 3.217, tem táxi aprovado via Pátio Índia. À direita, tem o ponto de espera pistão 0, ajuste 1.011. No ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, 3.217, tem um bom voo. Cliente, 3.217, via Índia, ponto de espera 3.560, observando o aeronave da companhia. Agora autorizado a livrar o pátio principal, autorizado o ingresso com cautela, portão 033560. Ativo visual com a aeronave da companhia, o gate 033560. Passaria 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, Brasília, 5 horas 068 a bordo, copiado. Passarelo 2231, não tem táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia até o ponto de espera da pista no 0. Ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 11895, passarelo 2231, no bom voo, senhor. Obrigado, senhor. Boa tarde. Cultura Azul 4206. Possibilidade de liberar da restrição de altitude em mares? Está livre. Muito obrigado, 4206. Livre das restrições em mares. Oscar Mike Romeu, transfere controle agora em 120, decimal 80, bom voo. 208, boa. Oi, boa tarde, Papai Romeu, Oscar Mike Romeu. Oscar Mike Romeu, boa tarde, prossegue via litoral no meu pé. Mike Romeu. 3217 autorizado, alinhar e decolar pistão na 0, vento 1 a 90 graus, 1 a 0, lançamento por informação, tráfego auricular da pista 17, pista auxiliar, se afasta com o pronordeste, não interfere com o auriculógico. Cliente, CJ por informação, a linha decola da 1 a 0, 3217. 1 a 0 irá seguir as orientações de pushback e acionamento da infraero, que será tratorado até através do portão 08. Chama no Través do 08, pronto para o táxi, voo no 755. 7, vamos chamar no Través do 08, voo no 755. 5, 3, 5. Romeu, Oscar Mike Romeu, quanto possível seu estimado de pouso. Ok, estimado de pouso do Oscar Mike Romeu será aos 2030. 2306, redução 2309. Tá, reduzido para 2309, redução 2309. Controle, Oscar, como é que eu venho voltando? Prossiga. Então a gente fica estimada nossa aí para os 15, ok? 18:15. 015? Confirma, controle, estimada aos 2095. Sente, graças. Com 042, complete redução 909, peça para 2.000 pés, autorizada final ILS. 2.000 pés, completo, coisa estabilizada, vou 042. A 3.217, decolada 03, transfere controle 120, decimal 80, bom voo. 20, obrigado. 2.3219. Sete. 307, contato radar, voo 360, direto Leda. Direto, confirma, são Leda? Leda. Direto Leda, 3231, tentando ser a possível estreia de turbulência, decolagem autorizada, o vento 1.90 graus e no 0. Estabilizado. Salvador, boa tarde, eu tenho 3190 precisando. 009, desça para 3 mil pés, que é legal no 011. Reduzido para 209, 3 mil pés, 1 no 011, azul 4306. Boa tarde, é o Transeito 190, estabilizado. 3190, continua a aproximação em forma no externo com cheque de trem, o que é legal no 011. No 011, informar no externo, Transeito 190. Gol 077. Prossiga. Câmbio Recife 13325. 13325, 077, obrigado. Ordem de Salvador, boa tarde. Passaredo 2231 no Descolosso, escuta. Passaredo 2231, boa tarde. Contato radar, soma 80, saída bom, boa tarde. Ciente, por gentileza, coordenação com o Centro Recife, após Momo voar direto Barreiras, por favor. Feita Barreiras. Por gentileza. Com 042, ao estabilizar, complete redução para aproximação. Certo, 042. Dan 3190, melhorou? Passou o Walter Marker, passado de trabalho. Gente, melhorou, já avisou com o campo. Negativo. Gente, reporta visual, por gentileza. Reportará quando visual, tá 3190. Tchau. Afirma? Viva, chama táxi, 6973. Iniciei, reporta táxi, 6973. Ventuna, 70 graus, 09 nós, são 3190. Autorizado o pouso, tá 3190. Zero 42, chame torre, Lona 895. 295, 842. Pode ficar mais que o meu. Tá agora 20 milhas de Salvador, tem frequência livre, a ingressão na terminal Aracaju, chama esse controle em 120 decimal 3. Boa. 42. Ah, passando externo, tá baixando trabalho. Gente, o número 2 na aproximação, gol 1042, que negar 10, 11, informaria pista livre. Olha, senhor, guardando a pista livre. Salvador, voo 9083, posição 8, pushback acionamento. O Gol 9083 irá coordenar com a equipe de solo, está passando a cauda um Gol, uma aeronave da companhia, que irá me solicitar o táxi no través da, no, através da sua posição. Assim que a mesma livrar, o senhor tem livre por pré acionamento, chame pronto do táxi 9083. Gente, a sua aeronave da empresa na retaguarda, autorizado no 08, voo 9083. 9091. Ativo, gente, da informação ativo aí, informa que não conseguiu contato com o centro para descer. É, confirmando, descendo para 4000. Ativo, autorizado 4000 pés. Na 4000, preciso 5... 364 para chegar a bom. Estabilizado azul 4206. Azul 4206, chame a torre, Nono 895. 1895, 4206, boa tarde. Boa tarde. No portão 612, 1925, pushback, é isso? Afirmativo. Gente, aguarde aproximadamente um minuto, senhor. Guarda. Informará, sou 4206. Número 2, boa tarde, acione identificação, se tiver condições, voitar, se desça para o nível 050. Afirmativo, alguma instalação da presente, descendo 050, no 612. Zona 90, o senhor deverá manter a posição antes da Juliette aguardando ingresso, aproximadamente 3 minutos, senhor. Sim, senhor, aguardando para ingresso 3 minutos. 0-4-3. Para táxi azul 6973, com 108 a bordo, 4:30, alterna Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 4:30, confirmo somente PLB? 108, 1-08 a bordo, copiado o azul 6973, táxi aprovado à direita, ponto de espera que estou no 0, ajuste no 0 no 1, no ponto de espera chame torre na frequência 118.95, azul 6973, tem um bom voo. À direita, ponto de espera da 10, 18.95, no 0 no 1, azul 4.6973. Solo gol 042, demorando as coisas. Gol no 042, táxi lento via alfa, senhor, táxi lento, chama para ingresso com o senhor Juliette. Não para ingresso, mas ele é 043, táxi. Guarda. Passarelo 223, não autorizado, Barreiras. Muito obrigado, boa Barreiras, Passarelo. Sim, eu estou guardando um tráfego da companhia pedir táxi, senhores. O mesmo se encontra perto do través do portão 07, assim que mesmo iniciar o táxi, autoriza o seu push no 95. Sim, 95. Para o táxi do gol no 755, 146 no PAB, 3:25, alternando Campinas. 3217. Estamos certo, Recife, 13325. 13325, até 3217. 5755, tem um bom voo. Bate Índia, no ponto de espera da 1-0, 2-2-9-5, bola 7-5, obrigado, bom trabalho. Obrigado, senhor. Gol 1925, quadrão São Felipe Solo, após o aeronave da companhia passar a cauda, o senhor tem livre pushback acionamento, chame táxi, condições de efetuar um push um pouco mais da retaguarda, para liberar a entrada do portão 612 e a futura nave? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, o seu pushback acionamento vai deixar livre 6 para a outra aeronave, 9-2. Correto. Olimpos 01, informação X-ray correta, confirme, toque de metida, pista no 0. Gente, só um minuto para a cópia. Trip 5364, pequeno desvio à esquerda e para a formação. Gente, está livre de giro. Olimpo 01, confirme a natureza do plano, somente toque remetida ou o senhor vai se afastar em algum radial? Gente, o senhor está pronto para cópia? O Olimpo 01, autorizado voo local 1000 pés, toque remetida pista no 0, decola da pista 1-0, primeira curva a critério da torre na frequência 118.95, aciona 0130, Olimpo 01. A 973 ao alinhar tem livre decolagem, o vento 180 graus com 10 nós. Livre decolagem da 10 azul 6973. Salve Salvador, 4206, livre ao nosso escudo. Azul 4206, autorizado alfa, chama ingresso para que seja Juliette. Tudo bem. autorizado. Autorização para ingressão de IBR, 4206. O 3190 cautela, porque o Boeing da Gol agora está puxando a partir do portão 612. Mesmo foi solicitado fazer um pushback um pouco mais a cauda para que o senhor pudesse ingressar no portão 612, senhor. Estamos aqui, a gente está agradecendo a colaboração do órgão e do pessoal da Gol. O Gol 1042, mantenha a posição antes da Juliette, senhor. O seu portão será o 09. Eu preciso de táxi de duas aeronaves antes que o senhor ingresse na Juliette, senhor. Passei, mantenha a posição, 049. 042. Sem problema. 973, decolar 215, transfer controle em ano 20, decimal 80, bom voo. Chamar controle 208, azul 6973. Olhe Salvador, boa tarde, azul 6973, decolar. Azul 6973, boa tarde, contato radar, voo 340, após 2000, vai Leda. Top 340, após 2000, Leda, azul 6973. Boa tarde, a senhora identificação autorizada, atirada bom, filha-se para 4 mil pés, que legal no 0, no 1. Pode bom, 4 mil, no 0, 1, no 1. Descida 35491. Descida 35491, tem condições de apurar a Duna? Afirmo. Oi, Duna, se tiver condições de manter a velocidade, autorizado descida até o nível 050. 0 autorizado, 35491. Controle de 35491, estamos mantendo picada 189. Não é possível a Pladuna mantendo essa velocidade. Pode acelerar? Autorizado a acelerar, foi o centro que solicitou essa velocidade? Não, a senhora acabou de falar, cara. Eu questionei se tinha condições de manter ou incrementar. Está autorizado, incrementar 2509, Prodiduna descendo até o 050. Ok, ótimo. Então 2409 Prodiduna, muito obrigado. 755, decolada 18, transfere controle 120, decimal 8, com voo. 08, Gol lá, 755. Controle Salvador, Gol lá, 755, passando a 1600. 755, contato radar, o nível 360, saída da El. Saída da El para nível 360, Gol lá, 755. 364 vai atingir o nível 0, atingir 4 mil pés. 5364 reduz ao 909, puxa para 2 mil pés, autorizado sinal ILS. Redução para 1909, autorizado ILS 1055364, para 2 mil pés. 325, decolagem autorizada, pistola 0, vento 1, 80 graus, 10 na. Teve decolagem 10, gol 98. Quero que o Leque aguarde. Gol 692, chame torre 9895. 895, no 612, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Mike Eco, Juliette, acione o código transponder 0241. Aproximação, informarei pista livre. Reporte quando baixar o trabalho, que negar no 01. Amaral, no 612. 042, eu estou somente aguardando mais um táxi da aeronave da sua companhia para permitir sua entrada do portão 09, senhor. Estou aguardando. Passarelo 2231, chame Recife 1260. 260, obrigado, boa tarde, passarelo. Oceaneve 143, boa tarde, 1063, descendo por 370. Oceaneve 143, boa tarde, acione identificação, chegada bom, fila para o nível 060. 060. Pesa 9083, está que ser aprovado via parte, índia até o ponto de espera pistola 0, ajuste no 01. Do ponto de espera, chame torre na frequência 118.95, gol 9083, tem um bom voo. Ok, parte índia, ponto de espera 18.95, obrigado, boa tarde. Pode. O voo 1042, foi autorizado o táxi do Boeing da companhia em direção ao ponto de espera. Após a passagem, ingressa no Juliette até o través do portão 8. Do través do portão 8, segue o follow-me até o portão 09, no 042. Entre o 042, observado. Táxi aprovado, Olympus 01, ajuste agora o 0111. Na interseção, chame torre na frequência 118.95 para cruzamento da pista Olympus 01. Gol 925. 925, contato radar, subo ao nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, 925. Azul 6973, chame Recife 13325. Vai chamar Recife 3325, azul 6973. Solo Salvador, muito boa tarde, é o 13567. Autorização Brasília, nível 360. Protesto 3560, Brasília 360 tem aprovado. Informação em curso é a Yankee, o senhor está pronto para a cópia? Afirmativo, pronto para a cópia. TAM 3567, autorizada para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Brasil 17, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8. Transponder 5477, TAM 3567. Afirmativo, então TAM 3567 está autorizado Brasília, nível 360, decolada 10, curva à direita, Arbor, Elefa, Upper Zulu 17, Apino, direto Brasília. Controle de saída 1208, aciona 5477 no transponder. Correto, 3567, portão 3, chame pushback acionamento. Chamará pushback acionamento, da 3567. Azul 4206, autorizado o ingresso na Juliette para o portão 08. Juliette, portão 08, 4206. Tarso Salvador, boa tarde, Gono 856, Macan 3, para Recife, opção atrasada. Boa tarde, 1856, Recife 390 tem aprovado, Yankee a informação, Cuca Caju é a subida, um minutinho cópia no 856. Guarda, Gono 5. 64, pois autorizado, pistão na 0, vento 1, 70 graus, 10 mais. Autorizado, pouso na 10 para o trip 5364, já tem contato visual com a pista. 56, pronto, cópia? Pronto, para cópia, Gono 856. Boa noite, 56, autorizado para Sierra Brava, Romeu Foxtrot, via para o Whisky 58, nível de voo 390. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Caju. Controle 120, decimal 8, aciona 5476, Gol no 856. Passos aviso 390, Android 58, Cucas, Transão Caju, aviso 10 primeira curva esquerda, transponder 5476, controle de saída 1208, ou 1856. Procedimento correto, Gol no 856, portão 5, chama então para o pushback, acionamento. Chama nenhum de suporte, Gol no 856. Aeronave com PTT aberto, ok? PTT 5364, seu solo 2000, libera próxima, direito, time solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, trip. Olimpo 0, 1, autorizado, cruzamento da pista 1, 0, 2, 8. Antes da taxiway alfa, chame o solo em 1, 2, 1, decimal 9, mantenha delta. Solo, trip 5364, liberado. Trip 5364, táxi aprovado via Alfa e Juliette. Após Juliette, ingresso à esquerda no pátio 3, atento ao sinalizador 5364. Afirmativo, Alfa, Juliette, esquerda, pátio 3, trip. Observando a aeronave da Força Aérea. Solo, Olimpo, Verona, José Cristiano Zero, Canadá, o Tocantins. Copiado, Olimpo 01, da passagem ao ATR da Trip. Após ingressa na Alfa, ingressa na Juliette, parte principal e Índia até o ponto de espera pista 0, ajuste 1011. Ponto de espera torre 1895, o Olimpo 01. Vai passar na Alfa, Alfa, Juliette, Pato, e afirma o Olimpo 01, por gentileza, libere pelo menos até o ponto de espera dessa taxiway. Linha 01, desce para 3.000 pés, altímetro na 091, está livre LS, reporta estabilizado. Foi sobre cortado, né? Entendeu 3.000, no 091, autorizado LS, 620. Você na 6210 negativo, a instrução foi para o Gol 1601, o senhor desce até 5.000 pés. Sente, 050, então mantendo rota 6210. Aeronave copiou o controle. Ok, está autorizado o procedimento no 601. Gente. Gol no 925, Centro Recife 1260, alterno no 35, decimal 3. Recife 260, então alterna 135, decimal 3, Gol 1925. Puxando a 6210 indicada. Reduzindo 250, 6290. Gente, reduza 2209 no 6220, é o número 4 na aproximação. Gente, reduzindo 2209-6210, descendo pro 050. CNM 143, desce para 4000, altímetro no 011. 4001, obrigado. CNM 143, reduza para 2209, correção. Afirmo, 2209, devido a tráfego na sua posição de 12 horas 10 milhas, com 2209 de ground, o Boeing 737 da Gol. Afirmativo, tá reduzindo para 100. Travado o trip 5491. 5491, avistado, livre pouso, pista 0, vento 180 graus, 109. Livre pouso, trip 5491. Voo 9083, circula os 29, transfere controle 120, decimal 8. 08, obrigado, boa tarde. Juliette, eco Juliette, desça para o tipo de tráfego, altímetro no 0 no 1. Então, Mike Juliette, Mike Eco Juliette, paciente das condições do campo de Salvador? Deixa livre para o Super Acionamento, chame táxi, gol no 856. Autorizado, chame a sua táxi, gol no 856. Rena no 895. 118-95, 601. Você não é 643, desce para 2 mil pés, altímetro 20 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. Reduza para 1809, nós, tráfego que o precede está agora com 1809 de ground speed, 7 milhas e meio à sua frente. Está reduzindo, descendo para 2000, vai reportar estacionado. CNM 290, desce para 3000 pés, altímetro no 0 no 1, está livre da restrição de altitude na posição intacta. Gente, liberado de altitude, com altitude, descendo para 3000, no 0 no 1, no 62 no 0. Eu ligou 89083, passando 050. Silva, o trip 5491 chamou, é isso? 360, na saída Arpoa. Arpoa, 360, obrigado. Gol 9083, voe Alessa. Foi de Alessa, obrigado. Estou 601 na vistada, cheque o trem, livre pouso, pistão na 0, vento 1, 90 graus, 10 graus. Pouso, 01 no copiar torre? Afia. Confia na frequência? 11895, 6143. Obrigado, vai ficar na campo. Até. 5491, por gentileza, stand-by no transponder. 5491 está com o transponder desligado. Ok. Foi logo depois da pista, já desligamos. Ok, porque a gente na repetidora ainda estava recebendo informação do transponder. Número aí, pista livre. Kenegal na 09. Gente, 5491, o senhor irá ingressar no portão de correção, no pátio 3, mas para ingressar no pátio 3 o senhor deverá aguardar primeiro o táxi da aeronave da Gol, ok? Tá bom, resolve o Gol aqui, 5491. Gente. 601, Livran. Bruno 601, autorizado Alfa, chama ingresso na Juliette. Alfa, chama na Juliette, Bruno 601. Para o táxi, o voo 1856, está com um POB de 137, autonomia 3 horas e 5, Opera Natal. 1856, táxi aprovado via Pátio Índia até o ponto de espera próximo 0, ajuste no 0 no 1. No ponto de espera, chame torre na frequência 61895, boa noite 56, tenha um bom voo. Via Pátio Índia, ponto de espera da Cinca, com a torre 18, boa noite. No 260, alterno no 353. 60353, muito obrigado. Usando aquele pátio, trip 5491. Após o gol, prossegue um táxi trip 5491, pátio 3. Azul Salvador é o Kilo Alfa. Confirme, azul Kilo Alfa, é isso? Vamos. Desculpa. Uno 601, autorizado ingresso no Juliette, portão 01. Obrigado, Juliette 01, até daqui a pouco. Prossiga. Afirmativo, cancela, modifica da presente? Ciente, regra de voo modificador 19937, submantenha 2 mil pés para efetuar o LS Rei da Pistona 0, QNH em Salvador no 011, Mike Eco Juliette. Nesta proa, está autorizado interceptar o localizador, reporta estabilizado. É 143, solo aos 37, direito, solo no 2, 1, décimo 9. Salvador, é 143. 0, Xenero, 620. Xenero, 620, completa aproximação, Xenero, torre no 895. 118, decimal 95, 62, 10, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Xenero 6210, uma milha do externo, LS10. Sente, Xenero 6210, continue a aproximação, informe cheque de trem, o QNH 1010, no 1, informaria que está livre. Sente, no 0, no 1, 6210. Oi, Salvador, boa tarde, voo 1-8-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 273, autorizado chegada Ponte, desça para 4 mil pés, altímetro na 0 no 1. 4 mil pés, 0 no 1, está bom, perdeu contato por... Esquerda do vento, 0 no 1. Deixa eu entrar o sinal, 62 no 0. 6210, ciente. Avistado, pouso autorizado, pistão 90. O vento 170 graus, 109.